The King That Saved the World. Once upon a time, Dom Afonso Henriques, first king of Portugal, decided to travel in his time magical rug in order to investigate the reasons for so much pollution at the time. He was the conqueror and he was brave enough to fight against all the enemies of the nation. He went back to the time of his parents and noticed that Dom Henrique de Borgonha loved to take very long baths in his bathtub full of water. What a waste. Also his mother, Dona Teresa, loved to be all day reading and listening to music, and she never opened the blinders. So lights were on, and during the night, she was afraid of robbers, so she never switched off the lights. Oh my God, can you imagine? When his dad passed away, his mother fell in love with the Spanish king, and Dom Afonso Henriques fought against her in Batalha of São Mamede, being the Portuguese the winners. Now a different challenge arises: to stop waste in order to save the planet. Also, Dom Afonso Henriques found out that his grandfather, Dom Afonso VI, loved to hunt, harming the animals and destroying the fauna. He used to light fires to warm himself during the hard winter, and he was polluting the environment by throwing carbon dioxide into the atmosphere. Dom Afonso Henriques was feeling hopeless and desperate because kings and queens weren't willing to change their wealthy habits. When his son, Dom Sancho I, decided to take action and a fee had to be paid for those who were destroying the planet. The waste of the royalty was huge. Food was not eaten. Clothes were by far very excessive. Well, kings and queens were the main responsible for having our planet in danger. So, kings and queens decided to change at last. They started making compost heaps with the leftover food. They reused their clothes through generations. And you imagine that they saved lots of money in the bills of water and electricity in the castle. Back in present, he was astonished at the paper, plastic and trash that is on the streets, rivers, and at the fumes coming out from factories' chimneys. He grabbed his heavy sword and ended up all the bad actions, and since then, we all live in a happier and cleaner world. O rei que salvou o mundo. Era uma vez Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, que decidiu viajar no seu tapete mágico do tempo para investigar as razões de tanta poluição na época. Ele foi o conquistador e mostrou-se corajoso à altura para lutar contra todos os inimigos da nação. Voltou ao tempo dos pais e notou que Dom Henrique de Borgonha gostava de tomar banhos muito longos com a banheira cheia de água. Que desperdício! Também a sua mãe, Dona Teresa, adorava ficar o dia inteiro a ler e ouvir música e ela nunca abria as persianas. Então as luzes estavam acesas e durante a noite ela tinha medo dos ladrões, por isso nunca desligava as luzes. Oh meu Deus, conseguem imaginar isto? Quando o seu pai faleceu, a sua mãe apaixonou-se pelo rei espanhol e Dom Afonso Henriques lutou contra ela na Batalha de São Mamede, saindo os portugueses vitoriosos. Agora surge um desafio diferente: parar o desperdício para salvar o planeta. Dom Afonso Henriques também descobriu que seu avô, Dom Afonso VI, adorava caçar, prejudicando os animais e destruindo a fauna. Ele costumava acender fogueiras para se aquecer durante o inverno rigoroso, poluindo o meio ambiente e atirando dióxido de carbono para a atmosfera. Dom Afonso Henriques sentia que tinha perdido a sua esperança, porque os reis e rainhas não estavam dispostos a mudar os seus hábitos ricos. Foi então que o seu filho, Dom Sancho I, decidiu agir e passou a cobrar impostos àqueles que estavam a destruir o planeta. O desperdício da realeza era enorme. A comida não era comida. As roupas eram de longe muito excessivas. Os reis e rainhas eram os principais responsáveis por o nosso planeta se encontrar em perigo. Mas os reis e rainhas decidiram mudar, finalmente. Eles começaram a fazer composto com os restos da comida. Reutilizaram as suas roupas que serviram ao longo de várias gerações e passaram a economizar muito dinheiro nas contas de água e eletricidade no castelo. De volta ao presente, ele ficou surpreso com o papel, o plástico e o lixo que estão nas ruas, rios e o fumo que sai das chaminés das fábricas. Ele agarrou na sua espada pesada e acabou com todas as más ações. E desde então, todos vivemos num mundo mais feliz e limpo. Escola Básica de Santiago, 4º ano, Turma B.